cliente, assim que a aeronave pousar, autoriza a decolagem. Cliente 93. Solo 6315 do Janeiro, acionado para o táxi 156 a bordo, 4 horas e 50 autonomia, alternando galeão. 6315 da Ocean, livre táxi até o ponto de espera da 28, via pátio 1, pátio 3, Kilo e Alfa. O ponto de espera chama Torre, pronto, 1-18-95, ajuste no 0-0. Afirmativo, 1010 no ajuste, o táxi está autorizado via pátio principal e pátio secundário de carga. E ingressa naquilo para taxa em alto, ponto de espera, onde vai informar 7295, Oceania 6315. A Solas 47 libera na última, mantém posição antes da Índia, chama ondas 1-1. Libera na última, chama ondas 1-1, gol Uranau 66. No 966, mantenha a posição antes do pátio 1. Mantenha a posição antes do pátio 1, 966. Pois Serra Tango, após passagem do Airbus da Avianca, ingressa pátio 1, contorno mesmo, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama Torre. Poxa, 6142, estimado mais 3 minutos pro poxa. Rota 04, autorizado Serra Bravo, Serra Juliette, rota direta, nível 160, decola da 28, mantendo pro até 2500 pés após curva à esquerda no perfil da EUDCT. Transponder 2641, controle 120.8. Correto, 1104, confirma o POB. 20 a bordo, chama a torre para acionamento e decolagem, 1104. Afirmo, táxi e decolagem. Solo, gol 966. Siga. Mantém posição ainda? Essa, pátio 1, portão 612, segundo 966. Pátio 1966. Boa tarde, essa é minha amiga 321. 6321, número 3 para cópia, formação Quebec. 10 na chuva. Mantenha a posição. Aqui é Toro 87, faz autoridade ou faz militar? Livre táxi, chama a intercessão. Toda 009, copia? Jago Sierra Bravo, Índia Lima. Rota conforme, nível 240. Decolagem da 28, mantém proa até 2.500 pés após decolagem, após curva à esquerda no perfil da EL Transição Coral. Transponder 5411, controle 120.8. Coral, a saída. Protejamento correto, gol 2009, chama pronto, portão 2. Número 3 para cópia, 184, formação Quebec, confere. 28, pronto para decolagem. Xenero 613, no 5, ali mantém 28. Ali mantém na pista 2863 no 5. Pastor 87 está pronto? Gente, então agiliza o táxi até a Delta. Táxi 1104, chama no hotel. Bravo, Kilo Papá. Via Pesluno 0, por base Via Pesluno 6, segue conforme, nível 340. Decola da 28, após decolagem, mantém proa até 2.500 pés, após curva à esquerda no perfil da EL Leda Motiva. Transponder 5402, controle 120.8. Azul 4131, chama pronto, guia 3. Para táxi, Xenero 142. Prossiga 6142. Para táxi, com 125 a bordo, 3 horas e 5, alternando do Natal. 802-10-09. Livre decolagem 28-63-05, iniciar. 1104 até o ponto de espera do 28, quando lá chama pronto. Aguardo, gol 2009. 104, mantém a posição. Toro 87, taxi até o ponto de espera da 28. 04, cruzamento autorizado, 128. Não copiei ontem. Foi o 1097, final e aliás. Kit. 1097, continua aproximação, guarda pista livre. Tem legal no 010. Fazendo um zero, aguardando o peixe, com 0-9-0. Chegando minha 315, decolou 5-6, prota 2-500, controle 1-2-0-8. Controle agora 2-0-8, grato, mantendo a prota 2-500, 6-3-1-5. Boa noite, 0-9-7, posto autorizado 2-8, vendo 2-1-0 graus, 1-0-9. Pesado após o gol 097. Tá, gol Prossiga, Zulu de Terra. Claro. Ah, sim, igual, claro. 5/5. Continua em 321, pronto, cópia. Afirmativo, pronto, pronto, 3-2-1. Estou autorizado Brasília, nível 360, vai decolar da pista 28, a curva à esquerda após a decolagem, saída alfa 1, no VL, para jogo 1-7. Controle Salvador, opera 1-2-0, décima 8, transponder 5-4-2-1. Poderia pedir que repetir por gentileza da saída? Para 3154, continua a aproximação, aguarda que está livre, ajuste 1-0-1-0. 0-0, aguarda, está 3154. Passou 87, ponto de espera, pista 28. Gente, passou 87, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, passou 84. Chama o pronto, se tiver acionamento, 6321, não? Chama na pronto, 6321. 1-2-1-1. Minha esquerda, 2-1-1-1-0-9-7. Prossiga. Só para informar, já está tendo algum tipo de encaminhamento, setor de Campinas, nossa guarda de confiança, por favor. Só, boa tarde, 1-0-9-7, Drogo. Como 0-9-7, autorizado prosseguir Alfa. Quilo, ingresso no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1. Alfa, quilo, ingresso no pátio 3, com um gol 1-0-7. Vamos lá, 2-2, está 3-1-5-4. Saracajú, nível 230, decola da pista 28, a curva direita, saída Aron, Aro, via Golf 677. Controle Salvador, opera 1-2-0, décima 8, transponda 5-4-2-3. Aron, 139? Autorizado o táxi Apache 1, táxi 6 Juliette, prossegue via Alfa. No ponto de parada Golf, chama a posição Torre em 1895, o ajuste de altímetro no 0, 10. Prossiga, Juliette Serra. Foi copiado, qual hora é do plano, o Juliette Serra? 5028. A gente também matou o que rolou, gente. Está com a gentileza. Solo azul, 4131. 4131, após o Boeing da Gol passar a retaguarda, será autorizado se tiver acionamento. Já passou, ficou meteoro? Com outro Gol. Ah, tá ok, tá na guarda. Com 097, ingresso a parte 1, posição 02. Parte 1, 02, Gol 097. Eu sou 4, aguarda por gentileza. O 5-4 mantém a posição antes da Índia. O Gol 1-8 do 4 está autorizado para o estacionamento, é um pronto táxi. 8-4-4-4, mais tarde. Por gentileza, ultrapasse o ponto zero da pista no zero. Confia. 3154, está autorizado. Índia, passe em posição 05. Índia, passe para a posição 05. 4-1, 3-1, passe inicial, push, no 03. Com 4131, coordena com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, está autorizado o pushback de forma a deixar a retaguarda da aeronave voltada para o taxi da Índia. Gente, agora aguardando a passagem do Airbus e coordena para deixar a retaguarda no taxi da Índia. O Pastor 87 decolou 05, mantenha a proa e chame o controle. Mantenha a proa até 2500, controle em 120.8. Mantenha a proa e chame o controle em 120.8. Da 17, curva direita, corredor axé, controle 120.8, transponder 0135. Hotel GS, é acontecimento correto, sua minha torre agora, 1895, ajuste no 010. Hotel GS, é, prossiga. Hotel GS, é, livre acionamento, para o solo tático. 8, 8, 5, 4, 7. 1-0, a bordo, 2 horas, 1-0, na Montreal. 0-5, a bordo, confirme. 1-0-5. Ciente, 1-0-5. Está autorizado o táxi, a pátio 1, táxi Juliette, prossegue via Alfa. Quanto era o nosso da Golf, na pista 28, semi torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-0. Informo que irá manter a proa até 2.500 pés após a decolagem. Aqui é a pátio. Alfa, BH, táxi azul, patrona, 3 zona, 112, aborda, 4 horas 45, Ribeirão Preto. Pátio 131, estou autorizado o táxi da Pátio 1, Juliette, Alfa, no ponto da Golf, chame torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-0, informe que irá manter pro hotel 2500 pés após a decolagem, burro. 7-0-0, manter a proa até 2500, autorizado o táxi, Pátio 1, Juliette, Alfa, ponto espera 2900, boa tarde. Salvador, na 796 da Golf, autorização 360 da Aliança, em que dá informação. Mantém, cabeceira 28. Ali, mantém 28, meu, no 42. Boa tarde, 796 da Golf, autorização 360, Galeão, sentido da Quebec. Boa tarde, 96, muito boa tarde, a gente vai ficar por gentileza. Um instante, copy, por gentileza. Conta o fim agora. Liga Força Aérea 203. Tio Força Aérea 7203, está autorizado o táxi até a interseção. Não até um reporte para cruzamento da pista no 028. Juliette A, livre o táxi, reporta na Oscar, no ajuste 1-0, 1-0. Zero, decola da pista 28, a curva à direita, na saída da El, Leda, Irume, via Upper November 857, Monso. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5415. Ponto autorizado em nível 360, desalinhando a cola da 28, primeira curva à direita da Eoleda Irume. Upper November 857, Monso. 208, 5455, transponder 779. 5495, transponder, apenas confirmando a curva à esquerda após a decolagem. Informo que irá manter pronto até 2500 pés após o aumento. 1179. Uma 796, copiou. Fala. Afirmativo, senhorita. Está autorizada nível 360, lugar Leão, decola da 28, primeira esquerda, Dael, Leda, Iron, Upper November 87, Monso, 1208 e 5415, transponder do 1796. Mais 28, ou 61, 42. Esquerda após decolagem, irá manter para outra 2500 pés. Senhorita, foi cotejado após a decolagem 28, curva à esquerda. Vai manter 2.500 na reta da decolagem, após curva à esquerda. Sente, mantém a posição. Delta-Aérea 7203, está autorizado o cruzamento pista no 028, após prossegue Delta-Alfa, reportando o Adriete. Leme 1142, decolou Zulu 2, chame o controle em 120, decimal 8. Controle 120, pode ser. Papá, Romeu, hotel de Jet Charlie, de decolagem da pista 97, o vento 2, 20 graus, 109. Ou 2009, mantenha o ponto de espera. Juliette Serra, decolado ao Zulu 3, prossegue o corredor Axé, controle em 120, decimal 8. Controle no 208, hotel Juliette Serra. Ufa, Caia 7203, está autorizado o contornar o pátio 1 e reponta na Taxi Lima. Comandou, boa tarde, eu posso sair do 26. Prossiga. No pátio autoridade, autorização para 2360. 252, Santos Cobra, vou gentilizar. Prosseguindo no setor sul, a 1 mil pés não interfere com a decolagem. Torre Salvador, boa tarde, azul 4462. Azul 4462, continua a aproximação, aguarda pista livre, o ajuste 1-0, 1-0. Agora pista livre, azul 4462, ajuste 1-0, 1-0. É 7203, está saindo em Machima Torre 11895. Força aérea 2526, pronto, cópia. Desculpa, cópia. Autorizado Brasil, nível 360, decola pista 28, a curva à esquerda na 6LF1, via Upper Zulu 17, após Formosa, após Upper Whisky 10. Controle Salvador opera 120, décima 8, transponder 5443. Meia, controle 120, décima 8. 208, boa. Sempre aguarda instruções, Força Aérea. Azul 4462, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso pista 28, vento 220 graus, 129. Livre pouso pista 28, azul 4462. Força Aérea 2526, tá no ponto de risco, chama pronto táxi. 131, para informação, aguardará para decolagem devido à aeronave que decolou à frente com o mesmo perfil de saída. Sim, indicação. 31. Olimpo 03, é a torre? Tem condições de ficar o mais próximo do Taxiway Quebec possível? Consciente, você está ingressando na Lima, vai curvar a primeira direita na Mike e fica o mais próximo da Quebec que puder. Paulo Salvador, boa tarde, a Chanel 6327, para Quebec. Guardião 01, prossiga. Sim, China, November Alpha, saneamento por ponto e risco, poderia confirmar essa broncópia? Para confirmar o setor, queira prosseguir? November Alpha, autorizado Salvador, Salvador, meu pés, decola 197, curva à esquerda, corredor forte, da 20 milhas, controle 120.8, transponda 0146. O vento de 220 graus, 129. 4462, meu solo foi 118. Mantenha a posição de alfa e chame o solo em 121.1. 4462. Salve Salvador, boa tarde, 4462. Boa tarde, o canal 6327, pode ser aberto. 6327, boa tarde, aguarda a cópia. Aguardando, informação do ativo é que o tráfego não está disponível. O azul 4131. A performance superior à nossa. A aeronave que decolou à sua frente tinha um perfil de aeronave média, porém um nível inferior. Conforme o nosso regulamento, a gente tem que dar no mínimo 5 minutos de separação. Como a gente tinha uma aeronave aproximada para pistão zero, não foi possível encaixar a sua aeronave no meio dos dois procedimentos. Ah, perfeito, exatamente isso que está indagando. Nós já aguardamos mais de 5 minutos por causa do pouso dessa última aeronave. Tem mais o porquê de a gente aguardar aqui no ponto de espera agora. Autorizado ali e manter aguardando instruções. Preparando de decolagem imediata assim que autorizado. O azul 4131. Na sua escuta. Guardião 01 no fora do solo do Planalto. O vento é 220 de correção. Dá 28. Vento 220 graus 1 no nós. Fica atento. Helicóptero à sua direita, proa norte, não vai interferir com a sua aproximação. Confirmando com sua decolagem. 4131. Não interfere com a decolagem. 4131. Vive decolagem. Agradecido, doutor. Oi, muito boa tarde. Papa Romeu Eco Alfa Oscar, localizador da 28. Oscar, prossiga. Tá estabilizando o localizador da 28, visual. Ciente, ainda não visual com o tráfego, continua a aproximação, aguardando pista livre, Eco, Papa Romeu Eco Alfa Oscar. Autorizado, cancelada presente para base para 107. Informo que está se junto ao tráfego. A gente tem aeronaves decolando agora da 35, com a proa norte. Ficará sujeito ao tráfego. Ok, então vamos manter a aproximação então. Para 28. Oi, boa tarde, estou no 884, cara da 25, pronto. 884, mantém o ponto de espera. Mantém. Para a direita, na saída da El Coral, via Golf 677. Controle Salvador opera 120.8, transponda 5461. Foi minha filha, senhor. Troca de 1-2-10, está afastado 4 milhas. Ciente 1-2-0-8, controle, guardião 01, pelo voo. 1-2-0-8, obrigado, 1. 8, da El Coral, e a Golf 677, controle 1-2-0-8, e o transponder 5461, que está na minha 327. É 327, obrigado, está correto, estamos prontos para o desgastamento. Interferir com os carros movimentando aí próximo aí a via para automóveis? Utilizado por tiver funcionamento de forma de deixar a retaguarda da aeronave na Taxiway India. Chama pronto para o táxi. Ok, está livre, deixar a retaguarda na India e chamar para o táxi. É a 32. Fala, chanera, 120, Bento. Azul 4131, decolou os 22, controle 120, decimal 8. 208. Motiva, via Upezulu 10, o Barbe Upezulu 16, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5456. Informo que irá manter a proa decolagem até 2500 pés. 360 autorizado para São Paulo, via Upezulu 10, o Barbe Upezulu 16, trava até o Zulu. Decolada 28 com curva esquerda. Após 2.500, vai manter a proa até lá. Perfil da El, lei da Motiva. Controle 1.0.8, transporte 5.4.5.6, 63.5. 7.3.3.1, o cotejamento está correto, estamos prontos, se tiver essa lenta. Vai chamar. Salvador por série 2.5.2.6, a proa para o ataque. Rotário 2526, chama em torre agora 1895, ajuste na 010. 1895, Rotário 2526, prossiga. Está no pátio de autoridade, passando para o táxi daqui dentro. Assente, o Força Aérea 2526, tá autorizado a iniciar o táxi, reporte na intercessão. Reportará na intercessão, 2526. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, seu solo foi aos 24, libera a primeira esquerda e transfere o solo em 121, decimal 1. Libera a primeira esquerda, 121, é Eco Alfa Oscar. Boa tarde, Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, boa tarde, poderia confirmar o passe, queria prosseguir? Autorizado, sim, está autorizado, Alfa, Kilo, Pátio 3, aguardando para ingresso no Pátio 1, não é com Alfa Oscar. Alfa, Kilo, Pátio 3, e aguarda para o Pátio 1. Alguém, 3 horas e 10 da manhã, 3 horas. 6321, estou autorizado o táxi via Juliette, Taps Way Alpha, ponto espero no, da Golf, chame torre 1895, ajuste no 0, 10. Juliette, autorizado o táxi via Juliette, Alpha, escolher da Golf, 2829, 0. Voo 1884, após passagem do Airbus da Avianca na curta linha, mantém cabeceira 28, preparando-se para decolagem imediata. Quase aeronave na questão, a gente mantém 28, 1884. Papá Romeu, Índio November Alfa, livre o táxi, reporta na Oscar, ajuste 1-0, 1-0. Salvador, boa tarde, voo 1966, quanto ao Quebec, alta sucesso para Campina Grande. O Gol 1966, guarda-copia, por gentileza. Guarda-copia, Gol 1966. O Chinai 63-14, seu solo foi aos 27, libera na Charlie, solo em 121, decimal 1, agilizando por gentileza. Então, 21 na Charlie, 63-14. Ah, não, 1895. Oxené 6314, liderando na Índia, chama o Spalling 121, décima 1. 211. Oi, Salvador, boa tarde, Economia 20, estabilizando o sinal. Boa noite, 84, livre decolagem da pista 28, vento 220 graus, zona 0, né? Gol 2, corrigido, gol 1620, continua a aproximação, mangue da companhia iniciando rolagem. O ajuste 1-0, guarda pista livre. Aguarda, 620. Campina Grande, nível 370, decola pista 28, curva direita, saída Aron Zipá, via Upper Zulu 10, Neuma prossegue direto. Controle Salvador, opera 120, décima 8, transponder 5476. Informo que após a decolagem irá manter pro até 2500 pés. Nível 370, Upper Zulu 10. Neuma, direto para Campina Grande. Pista 28, após decolagem, curva direita, após 2500 pés. Vai dar um para a situação de par. O transponder 5476, controle de saída 1208, voo 1966. 1966, completamente está correto. Senhor pronto para o tiver acionamento. Então, anel pronto, voo 1966. Controle em 120, décima 8. 208, 108, décima 8. É com a Alfa Osta, Lima, taxi via pista, repórter liberando na Papá. Muito boa tarde, 1796 da Gol, posso esperar 28. Gol 1796, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém, gol 1796. Gol 1620, solo aos 31. Libera a primeira esquerda, chama o solo em 121, décima 1. Primeira esquerda, 21, 1, boa. Era 2526, vai ingressar via pista e vai liberar na Taxi Índia, corrigindo, na Charlie, e na Índia vai chamar o solo em 121, décima 1. Gente, boa tarde. Sim, faz turno. Alfa Juliette 09. Ou 62. Palmeiras de November Alfa, ingresso que estão na 7, repórter alinhado, pronto. Décima 1, 2526. Livre decolagem da pista 28, vento 220 graus, 109. Livre decolagem, 7, 9, 6. RS, ingressar na Taxi Alpha, no ponto de espera da Golf e retornar na frequência da torre 11895. Taxi via Mike e na Lima, chame o solo em 121 no decimal 1 para prosseguir contato. Oxiné 6321, na Lima, tem cabeceira 28. Na Lima, tem na 28. Está autorizado. Então, Quebec, taxi via pista, reporte liberando na Lima, o Olimpo. November Alpha, mantém a posição. Gol na 796, decolar os 33, mantém a proa até 2500 e controle em 120, decimal 8. Mantendo até 2500, 208, obrigado, até mais. Força aérea 2526, reporta quando no ponto de espera da Golf? Reporta na ponto de espera da Está autorizado ingresso pátio 1, Juliette Alfa, reporta na Delta. Sigo, Serra Golfiota, poderia confirmar o pátio que se encontra e o destino? Gente, é Veracruz, realmente um sobrevoo em Veracruz. Então, Serra Golfiota, autorizado Salvador, Salvador, meu pés, de coluna 7, curva direita, corredor axé, o controle, Salvador, opera 120, décima 8, transponder 0127. Confirmando, dois a bordo. Relacionamento da psicológica, me torre agora 11895, adiciona 010. Tan 3155, aguarda cópia, prepara a saída da El Leda Motiva. El Leda Motiva, aguarda. 1966, são autorizados, se tiver funcionamento, se aprontasse. Livre, está aprontado, 1966. 3155, pronto cópia. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola pista 28, curva esquerda, após decolagem, saída da El Leda Motiva, via Upper Zulu 10, Taubaté. Controle Salvador opera 120, décima 8, e o transponder 5470. Informo que irá manter pro até 2500 pés após decolagem. Autorizado. Controle 3155, o contagiante está correto, estamos prontos, deve estar dentro. Camarada. 3217, 2 milhas e meia do 364. 3217, continua a aproximação, aguarda autorização para o pouso. O ajuste 1010. Aguarda, tá 3217. Tempo 03, está autorizado o cruzamento imediato da pista 028. Livrou o eixo Índia November Alpha. Sim, Índia November Alpha, prossegue no forte, chama controle em 120, décima 8. Prossegue corredor forte, 1208, Índia November Alpha. Livre pouso, pista 28, o vento 210 graus, 10 na. Livre, tá 3217. Tá 3217. Para informação, um Charlie 150 decolou com proa norte, não interfere com, corrigindo, com proa nordeste. Não interfere com seu pouso. Que bom, obrigado. 3217. Tiago, o táxi reporta na ordem, o ajuste 1-0-1-0. Para o táxi, o gol 1966, POBD 133, autonomia de 4 horas e 2, alterna restrição. Tenso confirmado 133. Afirmo. Tente, está autorizado o táxi via Juliette. Taxi Alfa, com espera da Gol, chame torre 118, decimal 95, ajustando 0-1-0, bom voo. Juliette Alfa, com espera da Gol, para todos os dois contatos, com voo 1-9-6-6. Cabeceira 2526, alinha e mantém cabeceira 28. Alinha e mantém cabeceira 28. Tá 3217, eu falo para os 43, libera na Charlie, E chame o solo em 1, 2, 1, décima 1. Tá, Charlie, 2, 1, 1, tá, 3, 2, 1, 7. A matrícula, Papa Romeo? Sim. Não posso o seu plano, você poderia confirmar o destino e o horário do voo? Gente, a gente junto com a Sarah IS, gente, está disponível, beleza? Alô, Salvador, boa tarde, tá? 3217. 3217. Golfiosa autorizado ingresso, pista 17, porta alinhado pronto. Força aérea 2526, decolado ao 45, controle 120, décima 8. Controle 1208, grato. Voo 1966, pista da pista 22. Pista 22, voo 1966. Papá Romeu, Sierra Golfiosa, decolagem da pista 17, o vento 220 graus, 109. Linha mantém o voo 9 em qualquer. Afirma, linha mantém cabeceira 28, 1 9 6. Obrigado.